depois de ontem. Como você dormiu? Tô de noite virada. A gente só se viu e ficamos sem graça. Mas aquele olhar me dizia bem mais. Nossos corpos falavam, eles davam sinais. Mas não deu pra ficar. E agora como faz? Como faz? Pra esquecer um beijo que eu não te dei, pra te dizer as coisas que eu não falei, e descobrir ao menos o seu nome. Como eu queria que hoje fosse ontem, e dessa vez vencer a nossa timidez, e fazer tudo aquilo que a gente não fez. Ficamos namorando assim de longe, como eu queria que hoje fosse ontem. Tô torcendo pra te encontrar depois de ontem. Como você dormiu? Tô de noite virada. A gente só se viu e ficamos sem graça. Mas aquele olhar me dizia bem mais. Nossos corpos falavam, eles davam sinais. Mas não deu pra ficar. E agora como faz? Como faz? Pra esquecer do beijo que eu não te dei, pra te dizer as coisas que eu não falei, e descobrir ao menos o seu nome. Como eu queria que hoje fosse ontem, e dessa vez vencer a nossa timidez, e fazer tudo aquilo que a gente não fez. Ficamos namorando assim de longe, como eu queria que hoje fosse ontem. Tô torcendo pra te encontrar depois de ontem. Depois de ontem. Depois de ontem.